agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Está começando por aqui mais um Encontro Central. E o Fábio Pérez vou contigo aí durante 2 horas com o melhor do romantismo para você aqui na sua rádio. Então, começando hoje, super sexta-feira, né? Dia 21 de março com Chris Isaak, Wicked Games. Seja bem-vindo. O coração batendo mais forte. Encontro Central. I never dreamed that I'd lose somebody. nobody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Músicas inesquecíveis. Travel through the rain, just to talk to you again. Don't run away this time, till I say what's on my mind. Tonight I need to stay with you. This time I'm not passing through. Tear down the walls around your heart. And though I know it's who you are, just can't get to you, girl. Oh yeah, just can't get to you. You won't let me through, girl. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Ten Thousand Maniacs com The Big Parade, também Toto, Just Can't Get To You, e Chris Isaac com Wicked Games. Agora tem Andy Murray, I Just Fall In Love Again. Estamos apresentando Encontro Central. My dream is coming true, and oh. As canções imortais. Sometimes I wonder by the look in your eyes. When I'm standing beside you, there's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? I always stop and think of you especially when the words of a love song touch the someone. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco com Vaya Con Dios, What's a Woman, também Billy Ocean, To Make You Cry, e Ian Murray, I Just Fall in Love Again. Daqui a pouquinho, não esquecendo, né? Todas as edições do terceiro bloco, abrindo o terceiro bloco, tem aí a tradução do dia. Então daqui a pouquinho a gente volta aí com muito mais. Tá a fim de participar junto com a gente dentro do nosso Encontro Central? É fácil, mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, peça aí a sua música, mande seu recado ou pura e simplesmente peça sua música. Então a gente está aguardando, a gente volta já. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando... Really thought that I... live with Encontro Central. E já estamos de volta. E agora tem Sally Oldfield, Mirrors. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Canções imortais. It's been a long time since you left me. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to disappoint you. Tell you lies. And after all that we have been through, won't you let me tell you why? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? It's been a long time since I've kissed you. It always used to feel so good. And if you knew how much I missed you, one more try. One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? And after all that we have been through, won't you let me tell you why? And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? Oh girl, you know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go. Encontro Central. Apresentação Fábio Pérez. Unlike before, you and I, giving so much more, learning what it means to really love someone, to trust in love, sharing life as one in a special way. Still, listen to my heart, it's beating strong and clear, and so fast. Yes, it's love, you know, filling empty days that now seem long ago. We found love, trusting in each other. In a special way. In a special way. Yes, I wanna love you more and more each day. In a special way. Your love. each other. Estamos apresentando Encontro Central. Matou saudade com essa em Cool and the Gang, Special Way, também Timmy T, One More Try e Sally Oldfield com Mirrors. Agora tem Alice, Forever, para matar a saudade. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I spent with you. I remember the days músicas inesquecíveis. Encontro Central. Beginning to go true. It happens once. long-lasting love. We share for many reasons a special bond that goes beyond the changing of the seasons. A long-lasting Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um bloco com Glenn Medeiros, Long and Lasting Love, também Picture Factory, Feels Like Heaven e Alice Forever. Daqui a pouquinho tem a tradução do dia aqui no Encontro Central. As canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. E tá chegando aí a tradução do dia, hoje com Xtreme, More Than Words. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Dizer eu te amo não são palavras que eu quero ouvir de você. Não é o que eu quero de você. Não é o que eu queria ouvir, mas se você soubesse, como seria fácil. Se você mostrasse o que sente, mais do que palavras, é tudo o que você precisa fazer para tornar real. Então você não precisaria dizer que você me ama. Porque eu já saberia. O que você faria se meu coração se dividisse em duas partes? Mais do que palavras para mostrar o que você sente. E se seu amor por mim é real, o que você diria se eu levasse essas palavras embora? Então você não poderia fazer coisas novas. Apenas dizendo eu te amo. Agora que tentei falar com você e fazê-lo entender tudo o que você precisa fazer, fechar seus olhos e apenas esticar sua mão e me tocar. Me abrace forte e nunca me deixe ir. Mais do que palavras. É tudo que você precisava demonstrar. Então você nunca precisaria dizer que me ama. Porque eu já saberia. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. Kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own. Are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Yes, that's natural, though. Like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own. Are you gonna love the man when the man gets home? Just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. Oh, are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh, so many ways. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com F.R. David Music, também Hot Chocolate com With Style With A Kiss, Alice Cooper, How You Gonna See Me Now, também Grace Jones, a Victor Show That Have Been A Jazz Musician, e Donna Summer, Let There Be Peace, e abrindo com a nossa tradução do dia, Extreme, More Than Words. A fim de participar aqui do Encontro Central, é fácil, é só mandar o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Peça aí a sua tradução, mande o seu recado romântico, ajude a gente a fazer esse programa mais gostoso para você. Então indique a sua música, hein? Já já tem mais para você aqui no Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E abrindo o último bloco com George Benson, In Your Eyes. Estamos apresentando Encontro Central. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams reflections. In your eyes, found the answers to my questions. In your time would make us strangers, or whether time would make us grow. Even though the winds of time would change, in a world where nothing stays the same, through it all, our love would still remain. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, my questions. In your eyes, I can see the reasons why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore, and I think I finally learned to love you more. In your safely back to shore, I think I finally learned to love you. As canções imortais. Jokes on me. something old. All too well, I'm on a carousel. Carousel, I'm riding on a carousel. Carousel, a ride I've come to know. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Such a pleasure to see you. Estamos apresentando Encontro Central. Essa aqui com certeza você matou saudade. John Evangelist, Deborah, Phil Train com Carousel e George Benson, In Your Eyes. Tá chegando aqui Kylie Minogue e Jason Donovan, Especially For You. Essa música é da década de 80. As canções imortais. Together, I wanna show you my heart is oh so true. And all the love I have is a special need for you. I wanna tell you about the world to me. You changed my life. You showed me the way. And now that I'm next to you, I waited long enough to find you. I wanna put all the hurt behind you. And now we're back together.

Everybody's gotta learn sometime. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando mais um romantismo com The Kargs, Everybody's Got to Learn Hurt. Também Billy Joel, Honesty. E teve Kylie Minogue com Jason Donovan, Especially for You. Bom, só as melhores para você aqui no Encontro Central. Melhor do romantismo de segunda a sexta-feira durante 2 horas. E o Fábio Pérez vou ficando por aqui, voltando na segunda-feira com muito mais romantismo. Então aproveite aí o seu final de semana com juízo, tá bom? Vou beber, não dirijo, eu sempre dou esse recadinho, que realmente, para você passar um final de semana aí super gostoso. Vai estar em família, vai estar com os amigos, vai sair com a namorada, com a esposa, tá? Mas com juízo, se for beber, não dirijo. Então, para você que ficou comigo aí, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.